Escravo virou trabalhador. Senzala é os barracos e os capitão do mato. Agora são chamados de senhor. Não se iluda, por favor. Sente a dor do meu povo, ar-condicionado no escritório. No barraco de madeira, só o cheiro de esgoto. Vai e volta do trabalho, na porra do seu carro. Posso tá falando besteira, então chega pra cá e sente o cheiro da represa. No calor eu não consigo nem respirar. Ah, mas a culpa é da população, que joga sujeira e causa poluição. Vai tomar no... Aqui no extremo da sul, as pessoas chegaram antes do que a cidade. O governo, com toda a sua incapacidade, não pôde suprir nossas necessidades. O meu povo é mágico, com toda a desigualdade, consegue fazer um churrasco em cima da laje. Mas nos rostos guardam as marcas e nos corações levam as mágoas. Por que me olha assim? Sou o mesmo que você, fisicamente falando, coração, fígado e rim. Aprendi antes de crescer, sem pagar de malandro. Quem acha que sabe demais, acaba perdendo a paz. Ainda que precise olhar pra trás, todo barco precisa voltar pro gás. Emprego nunca falta no 12, saúde que falta na UBS. Educação de qualidade nunca houve, cada vez mais a violência cresce. Expandindo a indústria do medo, playboy em choque, sobe o vidro tremendo. Escravo virou trabalhador, senzala é os barracos e os capitão do mato. Agora são chamados de senhor, não se iluda, por favor, por favor. Escravo virou trabalhador, senzala é os barracos e os capitão do mato. Agora são chamados de senhor, não se iluda, por favor, por favor. Não se iluda na sua procura, palavra pura é a cura. Mesmo que no mundo moderno o terno seja mérito, eu ainda prefiro o meu caderno, onde escrevo o que quero. Pois quem versa vive, verso livre, não agride, apenas atinge de modo sublime. Não se subestime, reflita, pra quem brigar pra legalizar a sativa. Se você não se ativa, perceber que é você que dita a sua sina. Aonde eu vou chegar é aonde quero estar. Se no presente eu me empenhar, no futuro é só olhar, me orgulhar, beira-mar com todos os amigos que chegar. Minha gata, meu bag, meu rap, meus velhos na good sem bad. Se é polva pra poder incomodar, se polícia pra enquadrar, só quero estar tranquilo, bem longe do ímpio que tem veneno semelhante ao da serpente rastejante, mas que se derrete feito uma lesma qualquer. E assim se vão como aborto de uma mulher. Por isso peço com fé pra nunca me enganar e no tempo de Jeovia conquistar sem me abalar, sempre podendo enxergar e os objetivos, irmão, alcançar. Escravo virou trabalhador, senzala é os barracos e os capitão do mato. Agora são chamados de senhor, não se iluda, por favor, por favor. Escravo virou trabalhador, senzala é os barracos e os capitão do mato. Agora são chamados de senhor, não se iluda, por favor, por favor. É trabalhador quem já cedo acordou e se deparou com o buzo lotado, trânsito engarrafado, viu que tava molhado. E é pra quem tá no corre, cansa-se fácil com esse ar poluído. Não seja iludido ao ponto de pensar que o ar se respira na metrópole é limpo. É tão sujo quanto a picha dos políticos envolvidos no mensalão, furtando nossa nação. Se o teorema já citou, cantou que a saúde tá doente, é ideia quente. Vai vendo o povo no veneno, enquanto isso raridade na UBS é médico. E medicamento tem coisa que eu não compreendo, e eu já nem entendo, e eu não compreendo, e eu já nem entendeu, já nem entendo. Escravo virou trabalhador, senzala é os barracos e os capitão do mato. Agora são chamados de senhor, não se iluda, por favor, por favor. Escravo virou trabalhador, senzala é os barracos e os capitão do mato. Agora são chamados de senhor, não se iluda, por favor, por favor. Thank you.